Programa Comunitária apresenta Rádio Verde. Horas e 7 minutos, estamos no ar aqui ao vivo com a 8ª edição da programa Rádio Verde, neste sabadão nublado, depois de uma semana escaldante. Temos uma temperatura por volta dos 17 graus aqui na Zona Sul de Porto Alegre, e estamos no ar com apoio cultural do Meu Copo Eco, passar o descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Eu sou a Flávia Cunha, então estou aqui no ar com os meus companheiros de programa, os meus brothers aqui, Eric Hempel e Caco Rocha. Bom dia aos dois. Bom dia, Flávia Cunha, bom dia, Caco Rocha. Estamos aqui com mais uma missão, mais um programinha, né? Hoje vamos aprender bastante, né? Uma coisa que eu acho que, por mais que a gente tente, assim, ter uma vida saudável, né, dentro do possível, a questão da alimentação é algo que é muito complicado, né, Caco? Acho que, assim, a galera, correria do dia a dia, assim, às vezes deixa de lado essa questão da alimentação, né? É, basicamente, a alimentação é a base da nossa energia, né, da nossa própria saúde, assim, né, e o quanto a gente não reflete muito sobre isso, assim, né, acho que tem corredores inteiros do supermercado que não precisariam existir, né, se a gente fosse se preocupar realmente com uma alimentação saudável e tudo mais. Então vamos descobrir um pouco mais sobre isso hoje. Ah, verdade. Então a nutricionista Bárbara Riboldi já está aqui com a gente no estúdio. Daqui a pouco ela vai falar com vocês e tirar várias dúvidas nossas, que a gente imagina que sejam de grande parte das pessoas que nos ouvem, né? Então, assim, quem quiser mandar uma pergunta, tem alguma dúvida, tá fim de pedir uma música, enfim, Caco, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com a gente? Elas podem ligar aqui, Flávia, para o estúdio, que é o 34076599, ou podem mandar um e-mail também para o programa Rádio Verde, tudo junto, sem acento, @gmail.com. E também estamos na Via Láctea Facebookiana, né? Então, facebook.com/reciclage. Sem o M no final. A Reciclagem, que é essa nossa produtora de sustentabilidade, que, entre outras iniciativas, faz o programa Rádio Verde, né, Eric? E nós comemoramos muito aí, já estamos com quase 7.100 seguidores na nossa página do Face. Então, seja mais um, vai lá, nos curte, nos segue, né? A gente está sempre atualizando ali a página. Lembrar também, pessoal, que da música independente aí de Porto Alegre... Do Grande do Sul, Brasil e do mundo, né? Quem quiser mandar contato, fazer contato conosco, aí a gente pode também já passar o som de vocês, tocar o som de vocês na rádio. Ah, é, na sequência aí a gente tem uns músicos independentes que nos procuraram, né, Eric? Vamos então. Antes do nosso primeiro bloco musical, Eric Hempel, por favor, vamos de notícia? Plantão Ambiental. E um evento bacana está rolando hoje na Orla do Guaíba, perto da usina do gasômetro. A programação do Um Dia na Praia começa agora, às 10 da manhã, com meditação. Às 11h30 da manhã tem parrija comunitária, em que cada um deve levar um pedaço de carne, vegetais, salsichão e pão. À tarde também rola uma roda de capoeira e samba, entre outras atrações. A atividade é uma performance da artista uruguaia Ana Laura Lopes de la Torre e integra a 9ª Bienal do Mercosul. A Bienal, que vai até 10 de novembro, com o título Se o Clima For Favorável, e é um convite para refletir sobre quando, como e por que certos trabalhos de arte e ideias ganham ou perdem visibilidade em um dado momento no tempo. Bom, e falando em clima, né, a gente confirmou no Facebook, o evento vai rolar mesmo com esse tempo, assim, meio estranho, assim, né? Tá um nublado, meio, assim, friozinho, né? Mas vai rolar, tá? Tá confirmado lá. É família, né? E é bacana, né? Assim, uma meditação, depois fazer essa coisa de... A gente sempre fala isso, né? Da ocupação dos espaços públicos, né? E acho que isso é bacana, e a Bienal se integrando a essa ideia também, né? E a questão da praia, né? Acho que é um grande sonho, assim, a gente poder usar a praia E tipo, a gente tá em Porto Alegre, não em São Paulo, mas a gente vive como se fosse São Paulo, né? A gente não usa o Rio, não acessa o Rio. Ah, é, eu tenho algumas pessoas, assim, um pouco mais velhas da minha família que sempre contam essas histórias, né? Assim, de quando as pessoas podiam tomar banho no Guaíba, né? Assim, tipo, tinha umas festas aqui na Zona Sul, inclusive. E as pessoas depois, assim, ah, baile de carnaval e depois iam tomar um banhozinho no Guaíba, tranquilo. As fotos do pessoal também tomando banho na rua. Quando não tinha poluição, né, meu? Mas isso aí, quem sabe, né? Eu acho que isso é um assunto, depois a gente até vai colocar aqui na nossa listinha de pautas aí, falar como é que tá essa questão aí. Não só da água, eu acho, né, Caco? Tem o tal do Pro Guaíba aí, né, que faz tempo aí, que eu não ouço falar na mídia, pelo menos. Mas então, Eric, antes de mais nada, antes da gente tratar do assunto central do programa, que é a alimentação saudável, como se ter bons hábitos de alimentação, a gente vai de música, né, pra... Vamos de música, né, pra variar, a gente fez um... Isso é bem relacionado com o que a gente no programa, né? Então nós vamos fazer um primeiro bloco aí com o Titãs, que é o nome da música, é Comida. Depois vamos tocar um gordinho muito bom, eu sou fã, pelo menos, do Tim Maia. É, o Tim Maia que não tinha hábitos de alimentação saudável, a gente sabe, né? Eu li a biografia dele, acho que tu também leu, né, Eric? A gente sabe, mas enfim, o cara era um baita músico, né? É, pois é. Ele era demais. É, verdade. E depois o Cumilão com o Jorge Ben e Erasmo Carlos. Ah, que tu pederou essa aí, muito boa, meu. Vamos rolar então o som. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro, não pela metade. Tira

levado para o camarim. Uns juravam que era apendicite, outros diziam que era rim. Ninguém desconfiava que a sua boca estava cheia d'água. Ninguém desconfiava que a sua boca estava cheia d'água. E o comilão foi acordado pela produção, com a cabeça cheia de tempero e a barriga na mão. Comeu esfomeado, desfocando a exportação. Comeu esfomeado, desfocando a exportação. Musical temático, né, do tema do nosso programa, que é a alimentação, né, a temperatura por volta dos 17 graus aqui na zona sul de Porto Alegre, e estamos no ar com apoio cultural do Meu Copo Eco, passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. E aí, vamos falar e vamos dar um parabéns aí para um dos nossos ouvintes aí, assíduos. Nossos parabéns aí pro nosso querido Pedro Sena, né? Pedro Sena da Reciclave! Teve aqui na nossa primeira edição, né? Volta e meia fala com a gente aí, conversa com a gente pelo Face e tal, nos incentiva aí. E então tá, né? O cara tava de aniversário. Saúde, essa semana. Sucesso, paz e amor. E muito batuque na lata e nas pets e nas sacolinhas plásticas, né, cara? Quem ainda não conhece, vale conhecer Reciclave, procurei no Face. Então tá, antes do nosso começar o nosso debate mesmo, aqui essa nossa conversa aqui, vamos de notícia aí, Eric. Plantão Ambiental! O desperdício de alimentos é considerado o terceiro emissor de gás carbônico do mundo, ficando atrás apenas do CO2 emitido pela China e pelos Estados Unidos. A conclusão é de relatório da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. O estudo concluiu que um terço de toda a comida produzida no mundo durante um ano, que é de cerca de 1 bilhão de toneladas, vai para o lixo junto com energia, água e produtos químicos envolvidos na produção e no descarte desses alimentos. De acordo com o relatório, se houver menos desperdício de alimentos, o combate às mudanças climáticas será mais eficiente. Jogar menos comida no lixo também poderia ampliar o acesso a recursos, que são escassos, e ainda diminuir a atividade agrícola, que destrói florestas no mundo todo. Além, claro, de diminuir a fome no mundo, né? Que a gente fica vendo aquelas fotos horríveis há anos, assim, né? Das pessoas passando fome na África e, infelizmente, essa realidade ainda é presente, né? No começo começa dentro de casa, na verdade, né? Tu tem que economizar, tem que desperdiçar, isso é uma tristeza, na verdade, né? Que são produtos que poderiam estar indo, deveriam estar alimentando gente que tem fome e que está raspando o prato, botando fora. Isso dentro de casa, fora do desperdício que tem antes ainda de chegar, né? Pois é, então, pra gente começar, a gente começou a entrar no tema aqui, né, dessa questão aí da alimentação e da comida. Então a gente vai dar um muito bom dia aqui pra Bárbara Riboldi, nutricionista graduada pela URGS e mestrando do Departamento de Epidemiologia da URGS. Bom dia, Bárbara. Bom dia. Então, a gente estava já começando a falar de alguns pitacos aqui no assunto, mas tu é a especialista aqui na história, né? A gente estava aqui nos bastidores comentando algumas coisas que a gente pretende abordar aqui até o meio-dia. E vamos começar, acho que falando do errado, né, Bárbara? Que é o que muita gente acaba fazendo, né? Começar, assim, falando da questão dessas dietas aí mal feitas aí, que eu já te confessei que eu já fui uma adepta no passado, assim, né? As pessoas que te procuram, depois de terem feito muitas dessas dietas, assim, malucas, mal feitas, assim? Sim. Na verdade, a maior procura que a gente tem são daquelas pessoas que já tentaram diversos tipos de dietas loucas e viram que o efeito após esse tipo de dieta não era o esperado, né? Então, as pessoas nos buscam atrás de um equilíbrio, né? Então, quando a gente faz um tratamento de reeducação alimentar e de mudança do estilo de vida, a gente vê então os resultados não só a curto prazo, que a gente vai estipulando algumas metas a curto prazo, mas o resultado a longo prazo. E depois, esse exemplo que as pessoas passam para os seus amigos, para os seus familiares, acaba sendo muito melhor do que o resultado dessas dietas malucas, né? Pois é, porque a gente estava falando aqui fora do ar que agora tem essa coisa aí de algumas meninas que estão noivas, assim, de ficarem nessa obsessão por ficarem bonitas no vestido de casamento, e daí vão nessa loucura aí, né, de fazer as coisas. Eu me lembro que eu fazia uma dieta que era assim, 14 dias tu não comia quase nada, daí tu emagrecia, claro, né, tu emagrece, mas depois volta tudo, né? Esse é o problema, né? Exatamente. Na verdade, quando a gente pensa numa alimentação saudável, dificilmente, a não ser que exista alguma patologia associada, a gente vai pensar na restrição total de algum tipo de alimento. Porque não vai ser uma coisa que a gente vai conseguir manter ao longo do tempo, né? Então, o que a gente diz é que é assim, que as pessoas começam um processo de emagrecimento e deixam de ir nos aniversários, deixam de ir no happy hour depois do trabalho, deixam de sair, deixam de conviver com outras pessoas, quando na verdade isso vai fazer com que elas se isolem. E depois de todo esse processo de emagrecimento, quando elas voltarem a participar desses eventos, elas não vão saber como se portar. Então, o nosso ideal é ensinar as pessoas a como não deixar de ser saudável até mesmo nesses momentos, né? Porque eles sempre vão estar presentes, a gente sempre vai ter opção de comer doces, de utilizar bebidas alcoólicas, de comer frituras. E aí, o que, que a gente faz para que isso não seja um desequilíbrio, né? É que eu acho que passa exatamente pela questão também de um autocontrole, né? Poder ir no lugar, ver as pessoas comendo e, enfim, olha, é uma opção que eu estou fazendo de querer ter uma vida mais saudável, de emagrecer, enfim. Exatamente. É. Na verdade, assim, até muitas das noivas, às vezes, chegam com esse pensamento de vou emagrecer agora, porque depois vou para a lua de mel e vou poder esbanjar, né? Quando, na verdade, acaba causando um desequilíbrio muito pior do que se ela mantivesse uma alimentação normal antes e depois do casamento, né? Bom senso, né? Exatamente. Do meio termo. Exatamente. É disciplina também, né? Porque é a questão de conseguir, por exemplo, ir numa festa e comer um pastelzinho ou um docinho e não, que nem eu costumo fazer, assim, eu sou muito... Eu acabo me perdendo, eu não tenho essa disciplina, mas vamos ver se a partir de hoje eu começo a me organizar um pouquinho melhor. A gente sempre fala que para as pessoas terem essa disciplina, elas sempre têm que ter uma motivação muito grande. Então, que o bem maior, quando uma pessoa ela chega a um equilíbrio de bem-estar, de estar fazendo uma atividade física e estar se alimentando bem, e ela lembra de como que era antes, como é que ela se sentia antes, como é que ela estava antes, ela acaba sabendo que naquele momento vai ser melhor para ela se controlar e comer um pouquinho e estar vivendo naquele convívio social e continuar se sentindo bem do que voltar a ser aquilo que era antes, né? E ter um descontrole. A gente gravou alguns depoimentos aí com algumas pessoas. Eu acho que só antes da gente colocar o depoimento do Douglas, meninos, eu acho que era legal conversar com a Bárbara aqui sobre essa questão da obesidade, né? Eu vejo que tem, assim, um certo movimento na internet, assim, dos gordinhos de autoafirmação, assim, né? De dizer, não, eu não estou querendo seguir os padrões estéticos impostos pela sociedade. Mas tem a questão da saúde, né? Então, assim, até que ponto, assim, a comprovação de que a obesidade realmente é uma coisa que faz mal para a saúde? Bom, na verdade, a obesidade mesmo, que os indivíduos não se sintam doentes, acaba causando um descontrole metabólico tão grande que, a longo prazo, ao se manter essa obesidade, com certeza vai acabar desenvolvendo algum outro tipo de doença, né? Então, assim... A gente diz, assim, que existem os gordinhos saudáveis, né? Que são aqueles que ainda não desenvolveram nenhum descontrole, né? Que tem colesterol bom, tem os índices de glicose bons também. Mas a longo prazo a gente sabe que mantendo essa quantidade de gordura corporal muito mais elevada do que o recomendado, com certeza o desenvolvimento de alguma doença vai estar associado, como diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, né? Até a gente diz, assim, que são as pessoas que... aquelas pessoas que gostam de comer, né? E que se defendem, assim, mas eu me sinto bem, assim, eu gosto de comer. Mas, na verdade... Toda pessoa que começa a se envolver num processo de reeducação alimentar, que começa a cozinhar e provar os alimentos, mesmo que sejam os mais saudáveis, acaba começando a ter esse prazer por comer também. Porque acaba se envolvendo com o alimento de tal forma que desenvolve um prazer também por comer coisas gostosas, coisas, né, que ela mesma prepara, coisas saudáveis, coisas crocantes. Vai já diferenciando um pouco o paladar pela consistência também dos alimentos. Mas o que a gente diz, assim, é que tem que cuidar, porque mesmo que não seja uma doença que te traz algum sintoma, não sente nada, né? Eu sou mais gordinho, mas eu não sinto dor, eu não sinto nada além do que vocês me dizem que eu tenho. Com certeza, mantendo, né, esses padrões de alimentação e esse acúmulo de gordura elevado, o risco de desenvolver doenças a longo prazo é muito grande. Então a gente vai ouvir agora o Douglas Rockenbach, que é um amigo nosso aí que tem uma história de vida, assim, que eu diria que é inspiradora, assim, sabe? Porque o cara, ele tinha uns hábitos, assim, bem errados, assim, né? No início da entrevista, o depoimento foi legal, né? É, ele falou umas coisas muito bacanas, assim, e a gente acha que é isso aí, sabe? Que serve como inspiração pra, de repente, quem tá em casa, assim, achando que, ah, não, eu não vou fazer exercício, eu não vou mudar minha alimentação, porque, ah, não tem a ver comigo. Tem a ver com qualquer pessoa que queira, né? Acho que o Douglas pode falar melhor aí pra gente. Meu nome é Douglas Rockenbach. Eu trabalho com tecnologia da informação e tenho 33 anos. Tá? Então, toda a minha história, assim, de mudança de qualidade de vida, né, que foi o foco principal por causa da saúde, que eu já começava a me sentir um pouco mal, né, em questão de respiração, de não conseguir dormir direito à noite. Então, eu tomava praticamente diariamente remédio para dor, seja dor de cabeça ou dor física. Tudo isso começou há uns 2 anos atrás, né, foi em setembro de 2011, um pouco por culpa até do meu irmão, na verdade ele que me botou um pouco nesse meio, né, de começar a fazer atividade física, que eu não fazia nenhuma, trabalho de tecnologia da informação, praticamente sentado, então tu não faz nada. Então daí ele queria fazer academia para ficar fortinho e coisa e tal, e eu acabei acompanhando. Eu disse, tá, meio a contragosto, assim, tudo bem, vamos lá, vou ir para te incentivar, de repente eu melhoro um pouco também das fotos que eu tinha visto lá de setembro de 2011, eu vi que realmente eu estava muito mal, não só fisicamente, mas esteticamente. E aí, aos poucos, começou essa mudança, né? Eu entrei para a academia, e aí comecei a baixar peso. No início, a tua perda de peso é muito rápida, porque o teu organismo tem toda essa parte de retenção de líquido, então tu acaba perdendo peso mais fácil no início, né? Então isso dá um estímulo quando tu segue. E comecei a mudar aos poucos algumas coisas da alimentação, adicionar mais salada, coisa que eu não comia. Minha vida era praticamente regrada a 2 litros de Coca-Cola diariamente, nada de salada e gordura, fritura, o que pudesse mais. Então aos poucos, por conta mesmo, eu fui mudando essa qualidade de vida, dos alimentos, fazendo exercício, enfim, tudo uma série, é uma combinação, né? Uma série de coisas aí que vão te deixando melhor, e melhorando isso, tu vai melhorando a estética também, com a perda de peso. Eu comecei isso com 142 quilos, mais ou menos, foi a minha primeira avaliação, logo depois que eu tinha entrado na academia. E atualmente eu tô com 102 quilos, foi minha última avaliação com a nutricionista, né? Mas claro, voltando, aí chegou num tempo, fazendo academia, eu tinha já emagrecido aproximadamente uns, deixa eu ver, foram mais 23, eu tinha emagrecido mais ou menos uns 26 quilos, sozinho, né, dentro de um ano, mais ou menos, fazendo academia e fazendo exercício de musculação, basicamente esteira, né, exercício aeróbico, e melhorei a alimentação. Mas nada ainda focado com qualidade, assim, com ajuda profissional. Aí chegou num ponto que eu realmente dei uma estagnada, comecei a não perder mais peso, né, que daí eu procurei a ajuda de um profissional de nutrição, né. Hoje eu me medico com, quem me atende é a Marcele Policarpo, que é minha nutricionista, né. Então aí, depois que eu comecei a me tratar com ela, eu tive um ganho, uma melhoria muito melhor na questão de alimentação, né, porque aí eu comecei a seguir aquelas regras que todos nós sabemos. Comer de 3 em 3 horas, comer alimentos melhores, com mais fibra, etc, fruta e coisas do gênero. Então, faz o quê? Um ano agora que eu estou me tratando com ela. Então mudei toda essa parte de alimentação, faço uso também por questão da academia, do uso de suplementos, né, para repor principalmente a parte de proteínas, que é muito importante, né. O suplemento é um grande aliado, mas desde que ele seja usado de forma consciente e com a ajuda de um nutricionista desportivo, que é o caso dela, que tem muita gente que a gente viu agora recentemente, teve uma operação da Anvisa, então o pessoal cai muito em cima dos suplementos que fazem mal, etc, mas assim, tudo que não é regulamentado e não é cuidado com a ajuda de um profissional, é óbvio que pode fazer mal. Então o suplemento ele faz bem, desde que ele seja bem acompanhado, tem que ter a ajuda realmente de um profissional, pelo menos eu acho dessa maneira. Então com isso, me tratando, eu comecei a participar de corridas também, coisa que há 2 anos atrás era incabível, ninguém conseguia pensar no Douglas correndo, eu não conseguia subir 300 metros uma lomba que eu já chegava ofegante e tinha que parar para respirar, não conseguia. Nem amarrar sapato, mas tênis eu conseguia amarrar. Então, aí passou mais esse um ano, hoje agora em setembro fechou 2 anos que eu tô nessa batalha, que é uma batalha diária, que a gente diz, é uma mudança na tua vida, não é, isso aí vai sempre seguir, é uma coisa que tu acaba incorporando, e isso não vai mudar, tua vida vai ser assim, tu aprende a comer melhor. Hoje eu já acho super bom, eu me sinto mal se eu comer fritura, se eu comer gordura, porque tu já incorporou isso na tua vida. Então tu acostuma com essa parte da alimentação boa, do exercício físico, tanto que às vezes eu brinco com o pessoal, se eu ficar 2-3 dias sem fazer um exercício, sem ir na academia ou sem correr, tu começa a surtar, porque o organismo pede isso, faz falta, tu acaba virando, ficando um pouco dependente dessa qualidade assim, de vida do exercício que ele proporciona. Então, atualmente eu cheguei realmente nessa perda de peso aí de mais de 40 quilos. Atualmente, fechando um ano também de que eu participo de corridas por causa de um amigo que me convidou. De tanto me ver correndo na esteira, ele disse para mim participar das corridas na rua. Eu disse assim, ah, vamos ver, eu acho que não consigo. Sempre tive um problema no joelho, sempre uma desculpa. Mas aí hoje eu já faço há um ano, já corri aí 3 meia maratonas. Várias provas de 10, 5 e 16 quilômetros. Então não adianta, tu vai ter que cortar algumas coisas. De vez em quando tu te dá o luxo de sair, tomar uma cervejinha, ainda como, toma uma cerveja, ainda como um churrasquinho, né? Então faz o melhor possível durante 6 dias da semana, um dia da semana. Tu acaba se dando ao luxo de uma refeição ali, comer uma coisinha que tu quer, não vai interferir em nada. Então acho que fica essa realmente é a dica, vale muito a pena, mas sempre com a ajuda de um profissional. E eu não troco a minha qualidade de vida que eu tinha antes para o que eu tenho hoje, é incomparável. Quem me vê hoje, quem conversa comigo, tá, pelas minhas fotos assim, também eu rejuvenesci aí, sei lá, 15, 20 anos tranquilamente. Esse então o Douglas Rockenbach com esse depoimento muito bacana. E o Doug, que não deve estar nos ouvindo agora porque está correndo, né? Literalmente correndo, né? Correndo atrás da sua qualidade de vida, da sua melhor condição de peso, mas também correndo, subindo as montanhas, né? Agora deve estar lá em Canela com o Cristiano e com mais o povo lá. E nos finais de semana não tem essa de só churrasquinho e serva, é corrida mesmo, assim. Né? O cara saiu de um estilo de vida meio Homer Simpson, assim, né? De ficar na frente, né, da TV, no sofá, tomando uma cerveja, né? De vez em quando ele faz isso, mas é que de vez em quando dá, é a tal da história do equilíbrio, né? E eu acho, então, Bárbara, vamos dar uma conversada aqui sobre essa questão do sedentarismo e da atividade física, né? As pessoas que procuram lá a clínica Nutrisoma e falam contigo e com as outras nutricionistas, enfim, não adianta, né, só mudar os hábitos de alimentação e não associar isso ao exercício físico, né? É, na verdade, quando a gente está falando de um processo de emagrecimento, se a gente fizer apenas uma alteração na dieta, né, da pessoa, ela vai conseguir, com certeza, efetuar esse emagrecimento, né? Mas a gente sabe que para manutenção, né, depois, a gente utilizando a atividade física, com certeza para manutenção vai ser essencial. Por quê? Né? Porque a atividade física, tanto atividade física aeróbica como atividade de musculação, por exemplo, são atividades que fazem com que tu gaste mais energia para te manter sentado, por exemplo. Então, assim, atividade aeróbica vai fazer com que tu gaste energia ali naquele momento, gaste um pouco mais de calorias, né, como todo mundo fala. E a atividade anaeróbica, que seria a de musculação, com um ganho de massa magra a longo prazo, tu gasta mais energia para ficar parado depois, né? Por quê? Porque a nossa musculatura gasta muito mais energia do que os nossos estoques de gordura, que não gastam nada de energia. Então, a ideia de aliar a atividade física com um planejamento dietético é efetivar melhor, assim, né, a perda de peso. Porque quando a gente faz um processo de emagrecimento, a gente pode estar tanto perdendo gordura quanto perdendo massa magra. Então, se a gente não faz uma dieta equilibrada e não faz uma atividade física junto, com certeza a nossa perda pode ser de massa magra. Então, o peso ali na balança, a gente está vendo, está ficando feliz porque emagreceu, quando na verdade a gente está se tornando menos saudável ainda, né? A gente está perdendo a nossa musculatura. Então, o processo de emagrecimento ideal seria com o equilíbrio de nutrientes, num um planejamento dietético aliado a uma atividade física que não permita que tu faça essa perda de massa magra. Então, o que tu vai estar perdendo realmente é a gordura. Muitas vezes, o que que acontece? O peso na balança, ele demora um pouco mais de tempo para mudar, porque a gente está mantendo a nossa massa magra e está perdendo mais gordura, que é menos densa, pesa menos na balança. Mas se a gente fizesse, por exemplo, um exame de bioimpedância ou um exame de dobras cutâneas e ver que o indivíduo realmente está perdendo o percentual de gordura corporal, isso a gente tem enfatizado bastante assim, para as pessoas, que é muito mais importante perder gordura corporal do que perder peso na balança. Ai, aquele exame das dobrinhas ali, eu vou dizer, assim, ele é meio traumatizante, assim, eu acho que pra mulherada em geral, assim, né? Porque a mulher, ela tem mais, né, menos tendência, menos propensão a ter músculo, né? Então, tem algumas dobrinhas, assim, que é difícil de perder, né? Eu ia falar, Flávia, que acho que a dica que fica é sempre procurar profissionais, né? Porque agora a Bárbara falou da questão de perder gordura, né? E agora eu recentemente voltei pra academia e... Quando ele faz o teste aqui, ele vê o teu percentual de gordura, tu percebe isso. Então, pra quem a gente procura profissionais, né? De educação física, academia, nutricionistas, não faça as coisas por conta, né? Exatamente. A gente sempre fala mal do sedentarismo, né? Mas eu tava fazendo umas pesquisas aqui na internet antes do programa, como é habitual, né? Da nossa rotina de trabalho, né? E aí eu tava vendo essa questão do vício em academia, né? Que tem um nome bonito, assim, que é vigorexia, né? E eu imagino que essas pessoas, elas acabem também procurando, assim, apoio nutricionista, mas nesse sentido, assim, de nunca achar que o corpo tá bom, né? Tem essa coisa da busca do corpo perfeito, né? É, na verdade, a vigorexia, ela ainda é um transtorno alimentar que está em discussão pelo Conselho Nacional de Psiquiatria, tá? Então, a gente ainda não chama de transtorno, né? A gente fala que é um conceito que foi criado e ainda está em discussão. A vigorexia, ela não é só considerado o vício pela academia. A vigorexia, ela é um que a gente considera assim, um vício pela imagem corporal como um todo. Então, são aquelas pessoas que têm um cuidado com a alimentação extremamente minucioso e são aquelas pessoas que vão na academia assim, diariamente, passam horas lá e que malham se olhando no espelho e tem toda aquela coisa de realmente de ficar se vendo, aquela coisa de visualização corporal. Eles nos procuram, tá? Muitas vezes mais como querendo tirar algumas dúvidas que eles não conseguiram sanar por conta, né? Então, assim... Eles pesquisam muito, né? Eles discutem muito em fóruns, né? Fóruns na internet, em revistas, eles estão sempre se comunicando e na maioria das vezes eles já chegam com um padrão alimentar pra gente e eles dizem assim, não, eu tomo esse suplemento, eu tomo aquele suplemento, eu faço dessa forma, eu não quero que tu mude isso, isso eu já faço e já acredito que isso tá bem. Mas eu quero saber o que mais eu posso fazer, né? Então, eles já chegam com um padrão super bom, assim, na maioria das vezes, até tentar convencer eles de que algum suplemento não seria o mais adequado naquele horário. Tem que ter muitos artifícios, porque tem que convencer ele de todo o conhecimento que ele mesmo adquiriu lendo e pesquisando, né? Mas eles nos procuram, mas já é mais difícil, assim. Né? Porque eles acabam pesquisando muito assim, por conta, então às vezes não nos procuram tanto. Dois distúrbios que são mais conhecidos, né? que tem a ver com essa obsessão, assim, essa busca do corpo perfeito, né? É a anorexia e a bulimia, né? Que são associados a só a questão de ser magro, né? A pessoa pira nisso, né? Se enxerga isso. No espelho gordinho e na verdade tá lá um fiapinho de gente, assim, né? Na verdade, aí são dois transtornos bem diferentes, tá? A anorexia, na maioria das vezes, tá associado com algum distúrbio de imagem corporal que vem, assim, de algum trauma, muitas vezes, assim. Então, eu fui uma criança gordinha, eu sofria bullying no colégio, né? Eu não sei, sempre tem algo que fez a pessoa pensar assim, não, eu preciso emagrecer. E aí, o que se faz? Ao longo do tempo, elas vão desenvolvendo uma capacidade de deixar de comer qualquer alimento, né? Então, elas mesmas se enganam, assim, muitas vezes tomando muito chá, mascando chiclete, conseguem enganar a família, né? Comendo cada vez menos, espalhando bem a comida no prato, assim, pra parecer que estão comendo. E com o tempo elas chegam a passar dias, né, sem comer absolutamente nada. Então elas acabam emagrecendo, assim, a ponto de pesar pesos, assim, muito, muito, muito pequenos, às vezes tendo que internar para fazer uma readaptação. E o grande problema é que elas mesmo dessa forma, se enxergam, né, no espelho, daquela forma que elas eram antes. Então, por isso que elas continuam nesse processo. Já a bulimia já está um pouco associada a essa busca pelo emagrecimento, mas de uma pessoa que não consegue controlar muito bem a sua alimentação. Então, são pessoas que acabam extrapolando e consumindo quantidades de alimentos muito, muito, muito grandes, né? Assim, se for pensar, seria o que tu deveria consumir no dia todo num período de 30 minutos, que é um episódio de compulsão alimentar. E aí depois, para que isso não interfira na sua alimentação, no seu emagrecimento, acaba fazendo um processo de purgação, que a gente chama, né? Que aí é ou tomar laxante, ou forçar o vômito, né? Então, são bem diferentes, mas acabam tendo uma raiz que é a busca do emagrecimento, né? Semelhante, assim. Então tá, vamos dar um tempinho aqui no nosso bate-papo pra ouvir um pouquinho de música, Eric. Depois a gente volta aqui com depoimentos de pessoas que são, assim, super saudáveis, assim, muito mais, que tem essa preocupação com a alimentação, né? O que nós temos de música aí? Um bloquinho de som do estrangeiro, né? Na verdade, essa semana eu tive a oportunidade de pegar um long play na mão, um LP, de um amigo meu, do Renato Amorim, que é uma banda de fora, que é a Justice, que é muito bacana, acabei me empolgando e colocando no setlist. Ainda não é com o long play, né? Eu ainda não trouxe meus LPs aqui, nem meu tocador. Depois vamos curtir um som do Bill Withers também. E após isso, uma Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Just easy as ABC. Rádio Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde. Rádio Verde. Spain. We're like how we were again. I'm in the tub, you on the sea. Lick your lips as I soak my feet. And then you know this little carpet burn. My stomach drop and my guts turn. You shrug and it's the worst to truly stuck the knife ever. Horas e 7 minutos, estamos no ar então com a Rádio Verde, oitava edição, que conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco, passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Quem quiser entrar em contato com a gente, Caco Rocha, como faz? Liga aqui para o estúdio no 3407-6599 ou manda um e-mail para programa Rádio Verde, tudo junto, sem acento, @gmail.com. Ou fala no Facebook, Reciclagem, sem o M no final. Então tá, gente, antes de retomar esse bate-papo aqui, que tá super acalorado nos bastidores aqui, a gente tá no meio das músicas aqui conversando, mil coisas, enchendo a Bárbara Ribold aqui de perguntas, e estamos aqui conversando bastante. Antes de a gente retomar essa conversa no ar, vamos de notícia, Eric. Plantão Ambiental. Vai rolar de 17 a 19 de outubro em Brasília o Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental. O evento quer qualificar o debate a respeito das pautas sobre meio ambiente dentro das redações e contribuir para a formação de uma nova consciência socioambiental. O Congresso vai reunir representantes das áreas de sustentabilidade e planejamento do governo federal, das universidades e das instituições de pesquisa do Brasil e do exterior, do setor produtivo e também da sociedade civil organizada. E sobre o guarda-chuva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Rio Mais 20. Então é uma tentativa aí do jornalismo abordar mais e cada vez mais essa questão do meio ambiente, né, que é fundamental. Estamos aqui fazendo, assim, modestamente, uma pequena parte disso, né, cara? Mas a gente vê como é complicado, né, que a gente viu essa semana o documentário aquele do Lutzenberger, né? Gaia Forever. Gaia Forever. E com 4 mil visualizações no YouTube, assim, um vídeo que já tem 4, 5 anos, um documentário produzido, enfim. As poderosas deve ter. Ah, eu não sei, porque graças a Deus eu nunca acessei esse vídeo. Mas tu acabou de me dar uma ideia. Vai te fazer uns clipes, assim, botando as poderosas e o Lutzenberger falando. Porque. Pode ser, quem sabe, né? E aqui a Bárbara nos deu o toque aí que amanhã, a partir das 15 para as 9 da manhã, vai ter uma caminhada urbana, né, que vai sair da usina do gasômetro e vai vir até aqui, o bairro Ipanema, totalizando 15 quilômetros. Então é para o pessoal que está afim de usar o domingo de uma forma, né, para sair do sedentarismo, para dar uma caminhada e tal. A gente só espera que o tempo contribua, né, porque assim, hoje já está assim, meio nublado, né? É, se os caras acertarem, vai chover amanhã, eles estão dizendo que vai chover, né? Pois é, vamos ver, né? Vamos ser confiantes, né? Mas enfim, aí amanhã, antes de sair de casa, dei uma olhadinha aí na internet pra ver se vai rolar mesmo. Meia de açúcar, né? Vamos caminhar na chuva. É, só tem que ver se o evento não vai ser cancelado, às vezes acontece ser cancelado, né? Acho que agora a gente vai nesse nosso bate-papo aqui, que é super amplo, né? Mas eu acho que a gente, assim, como tem um programa com essa pegada, assim, de ecologia, sustentabilidade e tal, a gente sabe imaginamos que uma parte dos nossos ouvintes aí tem essa coisa do ativismo, né? Ligado à alimentação, né, cara? É a questão, assim, de ser, não ser, a gente fala, no primeira parte do programa, falou muito de ser saudável pra si, né? Então agora acho que a gente vai trazer algumas pessoas que trazem essa questão de ser saudável, então, pro meio, né? Pros animais, pra natureza, uma preocupação um pouco mais externa do que tanto interna, né? Que acaba se refletindo dos hábitos interiores, né? Então, vamos ouvir então agora o Diego Lopes, que é coordenador do Grupo de Porto Alegre, da Sociedade Vegetariana do Brasil. E vamos ouvir então, Eric. Meu nome é Diego Lopes, eu sou atualmente o coordenador do Grupo de Porto Alegre, da Sociedade Vegetariana Brasileira. E a gente fundou esse grupo aqui em 2005, portanto a gente já está com um pouco mais de 8 anos de atividade na cidade. E a gente, a razão pela qual a gente criou o grupo foi porque a gente percebeu, não, digamos, um grupo de amigos vegetarianos percebeu que havia muita desinformação em relação ao vegetarianismo, muitos mitos também que até hoje são bastante difundidos. Então a gente fundou esse grupo também para trazer um pouco, para preencher essas lacunas de desinformação. E acho que até hoje tem sido bem sucedido, a gente tem sido bem sucedido nesse trabalho. Agora a questão pessoal, digamos assim, de como eu me tornei vegetariano. Bom, eu sou vegano, sou aquele tipo de vegetariano que não consome ou procura não consumir produtos de origem animal, não apenas na alimentação, mas em vestuário, em outros tipos de produtos de consumo. E por que eu me tornei um vegetariano? É uma boa pergunta. Eu costumo dizer que eu sou a prova viva, assim, de que qualquer um pode se tornar um vegetariano, porque até, digamos, 2004, 2003, por aí, eu era um carnívoro convicto. Para mim, se eu fizesse uma festa, era sinônimo de churrasco. Se eu fizesse qualquer refeição, teria que ter pelo menos um pedaço de carne no meu prato, em, digamos, uma refeição só de feijão, arroz e batata e uma saladinha. Não era uma refeição completa, precisava de uma carne, gostava bastante do bife, né? E só que, digamos que num período curto, assim, de um ano, aconteceram algumas coisas que me levaram a mudar um pouco, radicalmente, essa posição. Que foram, primeiramente, eu comecei a me... Eu li, por acaso, assim, naquelas revistas de consultório, eu li, por acaso, uma matéria sobre testes em animais, sobre toda a crueldade envolvida com testes em animais para fazer produtos cosméticos, etc. E comecei a prestar mais atenção, assim, na minha responsabilidade como consumidor, digamos assim. Porque, indiretamente, se uma empresa faz testes que são normalmente bastante cruéis com os animais, e eu não concordo com esses testes, é minha responsabilidade como consumidor não consumir produtos dessa empresa. E passei assim durante algum tempo, até que eu comecei a me dar conta de uma certa, não diria uma hipocrisia, mas uma, se chama em psicologia, uma dissonância cognitiva, que é quando as tuas, o que tu pensa não corresponde às tuas atitudes. Então, eu era contra, digamos assim, o sofrimento dos animais, o processo de criação dos animais, daí eu também comecei a ler um pouco mais sobre isso, mas continuava comendo carne e sabendo que de certa forma eu era um responsável indireto por aquilo, não poderia me eximir dessa culpa. E até que um belo dia, talvez o que tenha o ponto de virada, assim, tenha sido o dia que a minha... Eu tinha uma cachorrinha que morreu, ela já tinha 5 anos, e no dia que eu fui pegá-la, ela morreu no veterinário, no dia que eu fui pegá-la no veterinário, eles me entregaram ela numa caixa, ela tinha passado a noite lá, então ela estava numa caixa refrigerada, e peguei aquela caixa com o corpo dela gelado, coloquei no carro, E naquele processo todo me dei conta que um corpo da minha cachorrinha que vivia comigo e tal, e do porco que eu comprava no supermercado, ou da galinha, ou do frango, ou da vaca, não, talvez não tivesse muita diferença. Então eu tentei me justificar por que um animal eu protejo, cuido, alimento, jamais deixaria alguém maltratar, e o outro animal, só porque eu não conhecia ele pessoalmente, não sei o nome, eu vou deixar passar por um sofrimento. E daí, foi nesse dia que eu tomei a decisão de não comer mais carne. Mas foi, digamos, uma questão de um pouco do conhecimento que eu tinha sobre a questão, e também a questão pessoal de não conseguir responder a pergunta, que é por que eu cuido de... A gente cuida de alguns bichos, né, os animais de companhia, cães, gatos, até cavalos, e outros animais a gente não está nem aí, digamos assim, os animais da Expo Inter, por exemplo. E a partir daí comecei a me informar mais, e alguns filósofos como Peter Singer, Tom Regan, que trabalham essa questão da ética com os animais, e fui dando uma sustentação maior assim, para aquela convicção que eu já tinha. Então, e sigo até hoje com essa... Já se vão aí nove anos, mais ou menos, que não... Sim, e nesse processo também acabei eliminando os outros derivados de, primeiramente, parei de comer carne, e no processo parei de comer derivados de animais como lactínios, ovos, etc. Então, acho que é basicamente essa minha introdução ao vegetarianismo. Vegetariano do Brasil. Quem tiver a fim de saber mais, sei lá, saber mais informações, quer virar vegetariano e tal, lá tem o site cvbpoa.org. Ei, como é difícil, assim, né, quando a gente começa a encarar os assuntos com um pouco de mais profundidade, assim, a gente se toca, né? Ah, por que que então a gente mata o porco, ou mata o... Só que a gente não mata, né? Nós não matamos, assim. Tem alguém que faz isso pra gente, só parece um pedaço de bife ali, né? E essas questões, daí agora tem o Marcelo, lá do Café Bonobo, que daí acho que é um volume um pouquinho maior, assim, essa questão desse engajamento, né? Porque daí é a questão realmente contra qualquer forma de opressão. É de chamar a responsabilidade pra ti, ó, sabe? Aquela coisa de, mas os outros também fazem, mas acontece, né? É normal. Mas se tu parar pra pensar, tu é responsável também. A tua cota, a tua parcela de participação... Então vamos ouvir aí o Marcelo? Vamos ouvir o Marcelo, então. Meu nome é Marcelo, sou aqui do Café Bonobo. Pra gente aqui no Bonobo, a alimentação saudável é muito mais do que algo que faz bem pro nosso organismo, algo que faz bem pro meio ambiente, pros outros animais, pras pessoas que nos cercam, que estão envolvidas com todo o processo, assim. Então, por isso a gente aqui no Bonobo, a gente não usa nada de origem animal, a gente procura usar sempre alimentos ecológicos, sem agrotóxicos, sem transgênicos, e que façam um bem socialmente também, que a gente tenta comprar sempre direto do produtor. Então, quem quiser, a gente convida para vir aqui, conhecer o lugar, bater um papo, se quiser experimentar uma comida também, fica à vontade. O Bonobo surgiu em 2009 e funciona diariamente, agora está funcionando praticamente 7 dias por semana, mas é bom sempre dar uma consultada no nosso site, cafébonobo.com.br, ou nossa página no Facebook também, para ver, porque a gente também se dá a liberdade de não abrir quando a gente não pode, ou quando a gente não está afim de trabalhar, enfim. Porque a gente tem muito também essa questão de não só libertação animal, mas libertação humana, assim, né? Que a gente trabalha como uma forma de vida, mas não, a gente não vive por trabalho. Então. Mas quem tiver afim de conhecer, então, o Bonobo fica na rua Castro Alves, número 101, no Bonfim. Uma pessoa que é vegana, que segue a filosofia vegana, ela não usa produtos que foram testados em animais, e também não usa roupas de couro, de pele, de lã, enfim. isso não tem nada a ver com a saúde, né? Tem mais a ver com respeito aos animais, respeito a outros seres como nós são capazes de sentir e sofrer, né? Então, para lembrar que eu quero dar para o vegano, então do bonobo não vai nada de origem animal, não vai carne de nenhum tipo, não vai leite, não vai ovos, não vai gelatina, nada que venha de animais. A gente consegue fazer praticamente tudo, assim, a gente tem bolos, pães, sorvetes, um garantizado de chocolate quente, a gente tem shakes, batidas, né? Tem um pouco de tudo, assim, pra, acredito que para todos os gostos. Ser vegano, para mim, já é uma atitude radical, radical no sentido verdadeiro da palavra, de que vai na raiz do problema, né? Porque, tipo, não adianta, tipo, tu ser contra a exploração de animais, contra causar sofrimento de animais, mas tu consumir leite, consumir ovos. E a questão de não aceitar que alguém, digamos, coma um bolo que leve isso aqui, leve esses ingredientes aqui dentro do café, é porque, em primeiro lugar, porque a gente se sente um pouco ofendido, assim, sabe? A gente faz o máximo para prover uma alimentação livre de exploração, livre de sofrimento, e alguém traz, até no caso, eu lembro desse caso, foi sem consultar, trouxe um bolo que é produtos originários da exploração animal. Então, até também um respeito para os nossos outros clientes, que também são veganos e que também não gostariam de comer algo que tivesse, de comer num prato onde foi servido produto com sofrimento animal, assim, sabe? É uma questão não só respeitar os animais, como respeitar os clientes, respeitar a nossa filosofia, assim, tipo, sabe? É mais ou menos como se tu estivesse numa casa e um amigo teu chegasse, um amigo teu, sei lá, coreano, chegasse com um prato de cachorro e quisesse comer, servindo seus pratos. Não sei se tu se sentiria à vontade, tipo, comendo carne de cachorro nos pratos da sua casa. Entende? É uma questão mais de princípios. Princípios, sim, radical, porque vai a fundo, vai na raiz do problema, não é algo superficial. Meu nome é Diego Bó. Então esse é o Marcelo do Café Bonobo, esse lugar bacana que tem, que é ali no bairro Rio Branco, na Castro Alves, com a Felipe Camarão. E hoje qual é o cardápio que tem lá? Caco, eu tava olhando ali. Hoje tem almoço sem preço, né? Hoje é, vamos lá, tem moqueca vegana no Café Bonobo, né? Que, vamos lá, tem a batatinha salteada. Eu estou abrindo aqui agora. Tá, enfim, acho que primeiro a gente... É, uma moqueca de grão de bico e vegetais salteados, risoto de abóbora com tofu defumado, batata bolinha ao alho e óleo, salada de folhas e chá gelado. E tem esse conceito aí do sem preço que tu paga lá, paga o que tu achar justo pela comida, né? Bom, a gente ouviu o Diego Lopes e o Marcelo, que são duas pessoas, assim, que eu acho que tem bem essa coisa a ver de associar alimentação com ativismo. Daí, agora que a gente pega a nossa especialista, que é a nutricionista Bárbara Riboldi, aqui, para dizer, assim, questão da saúde, né, Bárbara? Assim, as pessoas são ativistas, mas como é que tu faz, assim, ah, eu quero virar vegetariano, eu quero virar vegano. Como é que faz isso aí para realmente ser saudável? Porque não necessariamente parar de comer carne quer dizer que a pessoa vai ter mais saúde, né? Isso, né? Na verdade, hoje em dia, grande parte das pessoas que nos procuram, que viraram vegetarianos, são pessoas que mudaram seu hábito alimentar em busca de saúde, né? Então, a gente tem alguns estudos que avaliam que uma alimentação mais vegetariana realmente pode prevenir o desenvolvimento de algumas doenças, assim, principalmente diabetes e doenças cardiovasculares. Existe muita discussão, na verdade, nesses estudos, porque são estudos que foram feitos nos Estados Unidos e na Europa, né, que compara, na verdade, um consumo de comida vegetariana e consumo de comida não vegetariana com carnes vermelhas de lá, que, na verdade, não é a carne vermelha que a gente tem aqui, né, eles consomem muito mais carne processada do que a gente. Mas, na verdade, a dica, assim, é para essas pessoas que buscam virar vegetarianas, né, independente do objetivo, é que elas tentem fazer um acompanhamento desde o início, assim, porque existe como fazer com que a alimentação vegetariana seja uma alimentação completamente adequada em macro e micronutrientes, mas ela também pode ser bem deficiente, assim. Tem muitas pessoas que são vegetarianas e acabam fazendo um consumo muito grande, por exemplo, de carboidratos, né? Que não necessariamente faz um consumo de alimentos mais saudáveis, mas que tem uma dieta baseada em pães, em, em batatas e alimentos fritos. Então, isso não seria saudável. Então, a procura mesmo, a gente recomenda que seja no início para que evite que exista qualquer tipo de deficiência, né? Normalmente, as principais deficiências são deficiências de ferro e de vitamina B12, que são nutrientes que a gente encontra principalmente nos produtos de origem animal, né? Então, normalmente, só orientar assim que não precisa ter medo de conversar com uma nutricionista, ela não vai querer te convencer a deixar de ser vegetariano, mas ela vai poder te ajudar, com certeza, a adequar a tua alimentação. Né? E, Bárbara, uma vez numa dessas conversas com o pessoal vegetariano, eles me comentaram de que o sistema humano, né, o nosso sistema de digestão, ele não consegue, ou ele tem muitas dificuldades em assimilar a carne, assim. Então, o termo que foi usado é de que a carne literalmente apodrece dentro da gente durante, fica muito tempo, e daí o exemplo que foi dado é, por exemplo, do leão, de que o leão comia, se alimentava de carne, e de que isso era assimilado rapidamente. Então, sugerindo de que o leão, então, era preparado para comer carne e de que nós não. Isso tem algum fundamento? Na verdade, o que que acontece, né? O grande problema hoje em dia não é que nós não estejamos adaptados, né? A gente sofreu um processo de adaptação. Antes não se consumia carne e depois com um processo que os homens começaram a caçar e consumir carne, se foi feita uma adaptação do nosso organismo. O grande problema é que a gente come demais. Né? Então, assim, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul é um exemplo muito bom, assim. A gente come mais do que o dobro da recomendação diária de consumo de carne, né? Então, porque a gente come no almoço, a gente come na janta e a gente come porções grandes, não são porções que seriam a recomendação. Então, realmente, a carne, ela é um alimento que demora mais tempo para ser digerido, né? E que, ao longo prazo, assim, se consumido, por exemplo, na forma de churrasco, né? A gente tem outras substâncias que estão envolvidas nessa dificuldade de digestão da carne, que são os hidrocarbonetos aromáticos, por exemplo, que são elas que fazem a gente ter essa dificuldade, não de digestão, mas de fazer esse malefício que a carne faz pra gente no nosso organismo, né? Tem um termo que é o flexitarianismo, né? Que foi um termo criado em 92 lá nos Estados Unidos, que junta os conceitos de vegetariano e flexível, que seria assim, eu até como carne de vez em quando. Isso talvez fosse mais saudável? É, na verdade, aqui a gente usa muito pouco esse termo, né? A gente tem o que a gente chama de níveis de vegetarianismo, que são aquelas pessoas que comem só ovos, comem ovos e leites, né? Ovos veganos. O semi, que a gente chama semi-vegetarianismo, que são aquelas pessoas que ou comem de vez em quando ou não comem só um tipo, né? Então, de repente opta pelo peixe. Exatamente. Peixe. Então, assim, as pessoas que consomem mais carnes brancas, né? Peixes e frango, né? A gente já vê como um tipo, né, de vegetarianismo. Normalmente o consumo dessas carnes acaba sendo melhor para a saúde do que consumir só a carne vermelha, mas depende muito assim também do processo de preparação, né? Porque tem muita gente que só come peixe, mas só come peixe frito. Aí também não vai trazer nenhum benefício, né? Mas seria uma opção, assim, para quem busca ser mais saudável, né? Tem várias pessoas que comentam, assim, de ter um dia na semana que seria um dia vegetariano, de não comer carne um dia na semana, nos outros dias tu preferir consumir, né, a carne branca e tentar restringir o consumo de carne vermelha para duas vezes na semana, assim. Você tem um movimento que o Paul McCartney, eu acho que faz na Inglaterra, né? A segunda sem carne, assim, que é de fazer a segunda-feira ser um dia de... Tem uma cidade aqui no Brasil até que instituiu uma lei falando sobre a segunda sem carne nesse dia. Não é que seja proibido, né, de consumir carne, mas é um dia em que o comércio não pode vender carne durante esse dia da semana, segunda-feira. Estava até conferindo, estudando, né? Ah, legal isso aí. Então agora, 11 horas e 31 minutos, a gente tá quase chegando no final do programa, né? O bate-papo vai indo assim, e quando a gente vê, passa amanhã, né? E a gente vai pro nosso mini bloquinho sonoro aí, Eric Hempel. Mini bloquinho, vamos curtir então duas canções de artistas aqui do Rio Grande do Sul, né? Que é o Gabriel Severino, um grande amigo meu, longboarder, faz produção de som também. E Sintonia Nativa, o pessoal de Viamão mandou um som pra nós. Mandou pro e-mail programaradioverde@gmail.com. Podem mandar ali seu som que a gente avalia e toca, se for bom, né? E mandar um abraço pro Leandro, pra Luara e pessoal que tá conectado aí com a gente no Facebook, nos ouvindo. Isso aí, vamos de som então. We gonna bow for load order, yeah! Santa Marta me espera. Curto longboard na planta do pé. Planta bananeira. Surfa de boné. De boné. Surfa de boné. A longboarder. Surfa de boné. Ah, de boné. Surfa de boné. Pensa no passado. Planeja o futuro. Deixa isso de lado, que é melhor viver. Dia ensolarado, se fazer jogo duro. Farol de Santa Marta, 20 pés de surfe. Eu sou longboarder, surfo o golfe regular. Espero que não se portem, Santa Marta me espera. Curto longboarder, na planta do pé. Planta bananeira, surfa de boné, ah, de boné, surfa de boné, a longboarder, surfa de boné, ah, de boné, surfa de boné. Pensa no passado, planeja o futuro, deixa isso de lado, que é melhor viver. Dia ensolarado, cê fazer jogo duro. Farol de Santa Marta, 20 pés de surfe. Rádio Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde. Pra quebrar essa onda que me completa, é a alegria de olhar pro mar, de sentir o tempo e o vento, o sol, a água no mesmo lugar. Vou botar pra quebrar, ah, vou botar pra quebrar, ah, quero sentir esse astral, surf, sol e mar. Ah, vou botar pra quebrar. Ah, quero sentir esse astral, surf, sol e mar. Música. olhar pro mar, de sentir o tempo e o vento, o sol, a água no mesmo lugar. Eu vou botar pra quebrar, ah, ah, vou botar pra quebrar, ah, ah, ah. Quero sentir esse astral, surf, sol e mar. Pessoal em mar, eu vou botar pra quebrar, ah, vou botar pra quebrar, ah, quero sentir esse astral, surf, sol e mar. Eu vou botar pra quebrar, ah, vou botar pra quebrar, ah, quero sentir esse astral, surf, sol e mar. Vou botar pra quebrar. Ar Puro, Rádio Verde. Por volta dos 18 graus aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Nós somos os integrantes da Rádio Verde, estamos aqui no ar na Ipanema Comunitária 87.9 FM na Zona Sul de Porto Alegre e para todo o mundo na ipanemacomunitaria.com.br. Rádio Verde conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco, passado descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Então aqui, chegando no nosso bloco final aqui do programa, né? Temos muita coisa ainda para falar, né? Vamos aproveitar esses minutos aí que nos faltam aí para aproveitar o conhecimento da Bárbara Ribold aí para nos ajudar aí. Estava falando antes, Bárbara, dos bastidores aqui, né? Sobre essa questão do fast food, né? E desse marketing associado, assim, né? O que tu acha, assim, dessa coisa dos pais que levam as crianças, assim, no fast food? Eu fico, às vezes, meio apavorada de ver, assim, né? Que é uma coisa, assim, de tu já ensinar a criança a comer mal desde cedo, né? É, eu acho uma opinião bem própria, assim, né? Muitas vezes, os pais acabam fazendo do fast food, fazendo que as crianças associem o fast food a uma coisa até muito melhor do que ela é, né? Então, assim... Ai, hoje tu tá doentinho, hoje tu não foi bem na prova, quem sabe, então eu vou te levar lá pra comer um fast food. Então, desde criança, essa ideia de que, ah, se eu não tô bem, eu tô triste, eu vou me jogar num junk food. É, né, porque eu mereço. Então, eu acho que o principal é não fazer esse vínculo. E não só com o fast food, mas também com um docinho, com um chocolatinho, né, com qualquer tipo de alimento. Acho bom agora que a gente tem um pouco essa diminuição da propaganda dos alimentos maléficos realmente para as crianças. Então, nos programas infantis não pode ter essa propaganda de alimentos, né? Mas acho que esse exemplo, né, da alimentação vem principalmente dos pais para os filhos. Não é que não possa comer, é tudo voltando para aquela questão de equilíbrio, né? De vez em quando, ter um conhecimento de que esses alimentos, eles têm substâncias que não só são maléficas, como também muitas vezes são substâncias que acabam causando um vício de paladar, então que não faça um consumo frequente, porque isso vai fazer com que a criança realmente tenha uma dificuldade depois de se desvincular esse tipo de alimento. Ah, e que se sinta punida, né? Assim, o dia que ela tem que comer brócolis, vai, é uma punição, né? Assim, associar essa associação errada que se faz, né? É, ou, por exemplo, assim, se tu não for comer o brócolis, eu não vou te dar a sobremesa, né? Então, sempre vai ter a ideia de que o brócolis é uma coisa ruim, que eu só vou comer pra ganhar a coisa boa, que é a sobremesa, né? Então, essa coisa do desenvolvimento do comportamento alimentar é uma coisa que tem que se trabalhar bastante, assim. E é impressionante como na conversa toda tem esse caráter muito psicológico, é, né? É tudo, exatamente, né? Isso, que é a questão da nutricionista, a psicologia também. Porque exatamente. Tem como causar mudanças, né, de hábitos, de pensamentos. Muitas vezes o que a gente diz assim é que o paciente que está fazendo um tratamento com o nutricionista, né, que vai de semana em semana, cada duas semanas conversar com a gente para perda de peso ou para qualquer outro tipo de tratamento por uma restrição, a gente tem que trabalhar muito mais o comportamento alimentar e, consequentemente, a visão, o comportamento que tu tem em frente ao alimento, né? Primeiro pensar que é tu que manda naquele processo de comer o alimento, né? É tu que vai decidir, não é uma coisa involuntária, né? Não é o alimento que manda em ti, porque às vezes muita gente tem essa ideia, né? Ah, eu tô de TPM, eu preciso comer um doce. Não, o alimento tá mandando em ti. Ou tu vai dizer, não, a minha TPM eu vou acalmar de uma outra forma, fazendo exercício de relaxamento, alguma outra coisa. Então, nas consultas, a gente tem muito isso de tentar ensinar as pessoas a dominarem um pouco mais os seus pensamentos em relação à alimentação, porque isso é uma coisa que a gente tem percebido, assim, que as pessoas têm um pensamento assim, ah, hoje eu vou me permitir, vou comer um bolacha recheada, que eu nunca como. Ah, mas se eu abrir um pacote, eu preciso comer o pacote inteiro. Esses pensamentos o tempo todo existem e muitas vezes a gente, só fazendo uma mudança nesse pensamento, já consegue mudar o estilo de vida da pessoa, né? Mas eu tava pensando agora que isso também é associado com a publicidade, né? Tem mais de um tipo desses alimentos industrializados, assim, me veio à cabeça agora o Emma Chips, né? Que tem um slogan que é alguma coisa assim, impossível comer um só, né? E o Bis também, né? Quando aparece na TV lá o comercial do Bis, lá é a pessoa detonando a caixa, assim, né? E não é aquela coisa de ser uma coisa mais comedida, né? Não, tu vai lá e come um, dois, né? Beleza? É, até tem um, eu lembro de um comentário que o Leandro fez uma vez, de que esses alimentos industrializados, eles pegam coisas naturais, por exemplo, a laranja, ela é um pouco docinha pra gente tá, comer a laranja, enfim. E daí o refrigerante faz? Pega só essa coisa docinha e pá! Entope, assim. Então é uma desvirtuação, né, que é feita de um processo natural. O Leandro, pra quem não sabe, não é amigo do Caco, né? O Leandro Dupke, que é nosso ouvinte aqui, que tá no Facebook e tá nos ouvindo agora, né? Nosso amigo advogado, que é um cara que tem hábitos de vida que eu considero bem saudáveis, né, Caco? Bem saudáveis. Né? Ele é um estudioso, assim. E foi o primeiro a falar, ah, que legal o assunto do programa hoje aqui no Face. Ah, então, que bom, né? A gente, acho que na contramão dessa questão aí do fast food, né? Tem o movimento do slow food, que já tem algum tempo, né, que de acordo com o site brasileiro do Slow Food, diz que tem mais de 100 mil associados no mundo, e eles seguem o conceito da ecogastronomia, que conjuga o prazer e a alimentação com consciência e responsabilidade, reconhecendo as fortes conexões entre o prato e o planeta. Também é uma coisa ativista, assim, né, que eu acho que aí vai, assim, é uma resposta aos efeitos padronizantes do fast food, eles falam isso no site, né, foi fundado em 1989, assim. E eu acho que tem muito a ver, assim, com essa coisa da gente também não dar desculpa, né, Bárbara, assim, eu corro muito no meu dia a dia, então eu sou obrigada só a comer porcaria. É, na verdade, o movimento Slow Food, ele é um movimento que foi criado na Alemanha, né, já faz bastante tempo, mas hoje em dia ele já está distribuído no mundo todo, assim, até em Nova York tem um bairro que é o bairro do Slow Food, que é completamente contraponta ao resto de Nova York toda, né? Mas a principal ideia, assim, do Slow Food é tirar um pouco essa ideia de consumir os alimentos sem perceber que se está consumindo. Então a ideia do Slow Food é de retomar aquela ideia de sentar, de fazer as refeições, de não fazer as refeições em frente à televisão, em frente ao computador, de ter um momento. Percepção, assim, exatamente, do que está comendo. Porque qual é o grande problema que as pessoas têm? Elas abrem a caixinha de Bis, por exemplo, e elas estão comendo e trabalhando no computador. Elas estão comendo e vendo televisão. Elas estão dirigindo e elas estão comendo. Antigamente ninguém dirigia comendo, né? Hoje em dia, se tu olha no carro, tem muita gente comendo e dirigindo porque não tem tempo. Quando, na verdade, reservar 5 minutinhos, né, do dia para fazer uma refeição, parar e fazer aquela refeição, é essa ideia que o Slow Food traz como primeira coisa, assim. Segundo é utilizar mais os alimentos naturais mesmo, assim, tem vários restaurantes que são cadastrados nesse programa. E acho que é um início, assim, de uma resposta saudável ao movimento fast food, assim, e é bem legal, assim. Mas eu acho que eu me veio a ideia agora, assim, de por que que normalmente quem tá comendo, assim, com pressa e com movimento, não come uma coisa saudável, né? Porque você podia estar no carro comendo uma fruta, por exemplo, né? Dá, né? É possível também, né? Tô meio sem tempo. Mas é que normalmente eu acho que a pessoa que ela não tem a consciência do que ela tá comendo, então ela não tem essa preocupação. Então ela tá mais preocupada lá com o trabalho dela, que ela tá atrasada, tá com a faculdade, com tal. E aí, assim, essa questão da alimentação acaba sendo secundária, quando na verdade deveria ser uma coisa importante, porque é uma questão de saúde, né? Exatamente. Quando uma pessoa torna a sua alimentação uma prioridade para ela, é uma questão de organização, assim. Porque tu tendo no teu carro alimentos mais saudáveis que sejam fáceis de comer, se a desculpa for, né, a falta de tempo, ou ao invés de comprar alimentos congelados ou chamar uma teleentrega todos os dias, ter um turno na semana que tu vai organizar alimentos em casa e congelar para te consumir no resto da semana inteira, é só uma questão de organização, né? Então, mas a pessoa tem que querer, isso sem dúvida nenhuma. Bom, a gente estava falando aqui durante os bastidores aqui, né? Que rolou muito papo, né? Muito papo que de repente não vai dar tempo da gente falar aqui no ar. Mas assim, a gente tava falando dessa obsessão que tá vindo aí com a chegada do verão, né? Acho que não é só das mulheres hoje em dia, né? Essa preocupação, né? Assim, de que, ah, meu Deus, tem que ir pra praia, tem que botar, né, o corpo à mostra. Os donos de academia agradecem essa época. E as nutricionistas também, assim, as nutricionistas têm uma procura maior nessa época do ano? Sim, com certeza. Na verdade, o que a gente tenta fazer, né? Fazer com que as pessoas utilizem esse momento de motivação maior, que seria querer emagrecer para o verão, mas que elas se conscientizem para que no ano que vem elas não façam isso novamente, né? Então a gente tenta trabalhar com o objetivo delas, que é um emagrecimento ou uma melhora do estilo de vida até o processo do verão, né? Mas conscientizar elas de que isso se mantenha. Então elas chegam te dizendo assim, quero perder 6 quilos em 2 semanas. Então eu vou restringir muito a minha alimentação e vou começar a ir na academia todos os dias. E eu acho que o nosso papel é dizer assim, olha, por quanto tempo tu vai conseguir manter isso? E depois das 2 semanas, o que tu vai fazer? Vai ser saudável pra ti? Não vai ser saudável. Então tentar conscientizar sempre as pessoas de que não adianta mudar do 8 pro 80, mas que isso é um processo de mudança, que quanto mais equilibrado e mais, por mais tempo se mantiver, vai ser melhor. Ah, mas viu como tem a ver com a questão psicológica mesmo, como vocês já tinham constatado, né? Total. Porque tem a ver com persistência, com equilíbrio, né? E a hora de pegar esse gancho, né? Dessa pessoa que tá aberta a essa nova ideia, nova tendência e se reeducar. E eu acho que também tem muito a ver, assim, com a questão da pessoa não ter a frustração, né? Porque se todo ano chega assim, se chega setembro, outubro, tu corre pra academia, tu corre pro nutricionista, e aí em fevereiro tu já tá largando, assim, porque tu já tomou bastante cerveja na beira da praia e tal, daí já tá com aquela barriguinha, aí tu largou, né? Aí todo ano é a mesma coisa, eu imagino que a tendência da pessoa é de, com o tempo, não conseguir. Desarmar, e vai entender que não existe essa técnica do milagreza, né? Não, é. As pessoas têm a ideia de que no momento que estão fazendo uma alteração de alimentação, elas vão abrir mão de tudo aquilo que elas gostam. Então, eu tenho muita gente que tem esse pensamento. A partir de agora eu quero emagrecer, então eu não vou comer. Nunca mais vou comer chocolate, eu nunca mais vou tomar cerveja, eu nunca mais vou comer churrasco, nunca mais vou comer fritura até eu chegar no meu peso. E aí chegam no peso e ao invés de manter um equilíbrio, incluir aos poucos esses alimentos e não exagerar, elas pensam assim, agora que eu posso, vou aproveitar e comer muito, muito, muito, muito. Porque... Exatamente, então esse pensamento de 880 na verdade é o que faz as pessoas se descontrolarem um pouco, quando na verdade buscando um equilíbrio tu sempre vai incluir um pouco desses alimentos. Então, Bárbara, a gente agradece muito a tua presença aqui, os teus esclarecimentos, as tuas dicas, assim, né? Essa Bárbara Ribold, nutricionista, graduada pela URGS e também mestranda do Departamento de Epidemiologia da URGS. Quer deixar o contato aí da Clínica Nutrisoma para quem ficou, quem quer ter uma orientação, assim, personalizada? Com certeza. Bárbara. Na verdade, na clínica, nós temos 12 nutricionistas, né, atendendo, cada uma em uma especialidade bem específica. A gente também tem uma psicóloga que atende mais voltada à mudança do comportamento alimentar. Então, a gente tem, como mesmo vocês disseram, esse trabalho com a psicologia bem diretamente, tá? Então, a Clínica Nutrisoma, ela fica ali na Marquês do Pombal, né? Bem pertinho da galeteria do Marquês, ali, na número 1824. O telefone da clínica, então, é 3361-4012. E o site da clínica, então, procurando ali no Google, Nutrisoma, é o site que tem ali, nutrisoma.com.br. Então tá, eu acho que sempre fica com aquela sensação, aquele gostinho de querer mais, né? Eu acho que tem bastante coisa ainda que a gente pode tratar, abordar, quem sabe futuramente a gente volta a falar sobre esse assunto, né? É super importante esclarecer, né? Esclarecedor, né? As ideias. É, e sem contar que é uma coisa legal, assim, que tipo, estamos antes do almoço aqui, né? Quem sabe a gente inspirou algumas pessoas a comerem de forma mais saudável e já nesse almoço, né, Caco? É que é brabo, a gente começa a falar em carne. Alguém postou aqui agora no Facebook um negócio do barranco, assim, pedação de vazio ali, e o cara fica nesse conflito ético aqui, mas nós vamos pro Bonobo, né? Nós vamos pro Bonobo? Olha, é uma boa. E acho que antes aí a gente tem o nosso quadro já habitual aí dos pensamentos, das frases sábias do José Lutzenberger, né? E a gente pegou uma aí que ele falando sobre alimentação, né, Caco? É, então, o nosso Como Lute já dizia, né, nosso velhinho jornalista, 40 anos atrás, é uma brincadeira porque ele não é jornalista, mas ele falava das coisas em torno de manifesto e hoje são quase coisas, tons informativos, né, que ele dá. Então, a leitura de hoje é do livro Fim do Futuro, Manifesto Ecológico Brasileiro. A nossa alimentação, que bem mereceria ser tratada como coisa sagrada, é vista como simples matéria-prima, a ser manipulada no interesse do manipulador, não do consumidor. Pela refinação, tiramos do trigo o que de mais valioso tem, as proteínas, vitaminas e sais minerais, e com branqueadores, estabilizantes, oxidantes, corantes ou aromatizantes e flavorizantes sintéticos, damos ao pão, bolos e doces aspecto vendável. Isso ele falou em 1976, no Manifesto Ecológico Brasileiro, o livro Fim do Futuro, né? Isso é a abertura do programa. É impressionante que ainda continua muito atual o pensamento do Lutzenberger, e é por isso que o Caco teve essa ideia aí de trazer essas frases para encerrar o nosso programa sempre, e eu acho que é sempre muito bem-vindo essa sabedoria do Lutzenberger aí, né? Até porque a gente tem tanta coisa que precisa ser mudada e já foi falada, né? Então a gente quer inventar a roda e não precisa, assim, né? Só botar a luz nas coisas que precisam ser iluminadas. Então tá, a gente vai ficando por aqui, então, agradecendo muito a audiência dos nossos ouvintes aqui pela 87.9 FM e também pela internet. E temos um som para encerrar aí o programa. Sim, Eric Rempel. Continuando ainda os artistas independentes, né, de Porto Alegre, falar de um artista que não é nada novo, né, na cena independente, mas sempre manteve a bandeira, que é o Paulo Dionísio, né, com a Produto Nacional. Então vou botar um som bem bacana aí, que é o Oprimidos e Opressores, né? Então tá, voltamos a semana que vem. Então, muito obrigado, uma ótima semana, tchau. Seus opressores, nada os poderá deter. Os opressores são poucos, oprimidos muitos. Vê a luz, vê a luz. Ela iluminará o túnel, mesmo que ele não tenha fim. E assim, oprimidos e amigos marcharão unidos.